Perfeito, deixa eu chutar. Vamos lá? Vamos. Teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, oh, e leva aos oprimidos. Eu vou anunciar. Glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos e leva aos oprimidos. Anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço. E sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir, eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Mais de ti.